Bom dia a todos, que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Nós podemos pensar na vida, podemos pensar aqui na nossa vida terrena de diferentes maneiras. Podemos imaginar que a Terra é um hospital, porque ela abriga milhões de almas enfermas que ao longo de milhares e milhares de anos vêm tentando a sua recuperação. São espíritos que erraram gravemente, que criaram situações muito difíceis, que se voltaram contra eles mesmos. E hoje experimentam as provas, as expiações, as dores, as lutas. Mas também poderíamos pensar que a Terra é uma grande prisão, porque estão aqui contidos milhares e milhares de espíritos, também atravessando provas muito difíceis, muito limitados na sua capacidade de ação, impossibilitados de fazerem coisas mínimas. E podemos pensar também no mundo como um grande manicômio, porque também existem aqui centenas de milhares de almas profundamente perturbadas, profundamente desequilibradas. Essa seria uma forma de analisar o mundo bastante pessimista, se nós não trouxéssemos agora os exemplos de que o mundo também pode ser considerado um grande e imenso campo de trabalho, onde pode ser semeado e com o trabalho, com a dedicação, com o cuidado, pode-se colher muito dos frutos que essa terra pode produzir. Podemos pensar também de maneira otimista que o mundo, ele é uma grande escola. É uma grande oportunidade de aprendizado que todas as almas ligadas a esta casa planetária possuem. De uma certa forma, nós, ao longo da nossa vida, passamos por todos esses estágios que a gente pode encarar o mundo. Tem fases da vida que nós somos como enfermos realmente. Estamos aqui num grande hospital sendo tratados das nossas imperfeições. Em outros momentos, devido aos nossos desequilíbrios, nós também somos seres fora do juízo, fora do controle de si mesmos, e somos também tratados como perturbados mentais. Mas o que a gente nunca pode perder de vista é isso, que aqui também é o local de grandes realizações para o espírito, e que nós também podemos e devemos aproveitar a vida que passa para o trabalho que vai nos dignificar, que vai nos fazer elevar, que vai nos fazer melhorar. Porque será nesse trabalho que nós encontraremos a nossa cura do corpo e da alma. É nesse trabalho que nós iremos reestruturar a nossa mente, vamos disciplinar as nossas forças e vamos dar uma diretriz à nossa vida. Por isso que ninguém nunca pode se sentir incapaz de realizar o bem. Nunca. Porque independente da condição que nos encontremos, independente das provas que nós enfrentamos no dia a dia, todos nós estamos em condições de realizar algo no bem, sempre. Se a gente imaginar a Terra como um hospital, imaginando que somos todos enfermos, ainda assim nós vamos reconhecer que existem enfermos que estão mais gravemente doentes do que nós. E nós podemos ser, por exemplo, para eles, como ocorre num hospital, aquele doente que, mesmo doente, pode se levantar e pegar um copo d'água para aquele que não pode se levantar. O grande problema é que muitas vezes nós focamos demais a nossa atenção apenas nas nossas provas. Focamos demais a nossa atenção apenas nos nossos problemas. E aí que eles se tornam verdadeiramente insolúveis. É aí que eles se tornam verdadeiramente difíceis de serem solucionados, porque na maioria das vezes a solução dos nossos problemas, elas se encontram nesse movimento da vida que nós realizamos quando ajudamos o próximo. Porque quando nos aproximamos de alguém com a intenção sincera de auxiliar, de amenizar um sofrimento, de ajudar a curar uma ferida, nós vamos percebendo certos aspectos da vida, certas situações que antes nós não percebíamos. Nós vamos se ligando a situações que antes nós não percebíamos. Por isso que viver, experimentar a vida, estar em contato com as pessoas e buscar auxiliar, independente do momento da nossa vida, é fundamental para a nossa evolução. Não existe absolutamente ninguém, encarnado e desencarnado, que não possa mobilizar algo de si em favor do próximo. Somente aqueles que estão vitimados pelo egoísmo extremo. Porque egoísmo todos nós sentimos numa maior ou menor proporção. Capacidade de se doar todos nós temos numa maior ou menor proporção também. Então todos nós podemos fazer algo, independente da vida que nós temos, independente da prova que nós enfrentamos. E vai ser desse reconhecimento, dessa possibilidade que nós temos de agir, que nós poderemos iniciar essa ação, que nós poderemos iniciar essa realização no bem. Ainda que seja algo mínimo que nós sejamos capazes de fazer, será o começo de uma transformação na vida. Porque para começar, nós tiramos a nossa mente de foco apenas nos nossos problemas. Tiramos essa energia mental que nós temos, esse potencial de realização, e passamos a pensar em outras situações. E nós sabemos que o que rege as relações entre os seres do universo é a lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos sempre desencadeia uma reação. E nós estamos muito acostumados a ouvir essa abordagem em relação às coisas negativas. Que todo o mal que nós praticamos se volta contra nós. Essa é uma percepção que a humanidade tem há muito tempo. A sabedoria popular diz isso, nas tradições de todos os povos, nas tradições religiosas de todas as épocas, sempre existiu essa percepção de que o mal que você pratica traz consequências negativas para a sua vida, traz reflexos. Porque o outro, que é alvo da ação negativa, ele vibra, ele emana situações que são reais, que são concretas. Ele produz uma forma, entre aspas, de energia que atinge o objetivo, que alcança aquele que foi alvo da ação negativa. Mas o mesmo também acontece para o bem. O bem que nós realizamos, ele desencadeia no outro sentimentos de gratidão. Ele desencadeia sentimentos que emanam forças benéficas para aquele que é alvo desses sentimentos. A gratidão, ela é uma força poderosa. Nem sempre nós vamos encontrá-la, porque as pessoas às vezes são tão vitimadas por si mesmas e pelos seus sofrimentos, que elas não são capazes de reconhecer o bem que receberam. Mas tenham certeza que do mundo espiritual as acompanham seres que as amam muito, que estão querendo ajudá-la. E percebendo que alguém as ajuda, eles emitem esse sentimento de gratidão. Eles vibram amor por aquele que ajudou. E aí então, nenhum bem se perde, nenhuma ação que nós praticamos se perde. Não se perde também porque as leis divinas, elas regem o conjunto, e nós nem sabemos exatamente qual é a natureza desse processo, que interação é essa, mas quando nós estamos em sintonia com o bem, é como se nós nos ajustássemos a trilhas que nos levam ao progresso. É como se nós conseguíssemos entrar numa trilha que nos encaminha para a evolução. É como se nos ligássemos a um comando. Imaginemos como nós temos as ondas eletromagnéticas estabelecendo comando sobre vários aparelhos, transmitindo som, comandando dispositivos, interferindo em maquinários. Imagine que aquele maquinário que não está em sintonia com o comando que é dado, ele não realiza o que precisa realizar. Nós somos, de uma certa forma, assim também. Quando nós estamos nessa onda de sintonia com o bem, nós estamos como que nos programando a realizar mais o bem. Estamos nos predispondo a agir mais nesse sentido, porque nós estamos em equilíbrio com esse sistema magnífico que é o universo, que é regido pelas leis divinas. É como se aceitássemos o comando que nos leva à ação que nos cabe realizar. E nós sabemos que qualquer coisa criada pelo homem, quando ela é usada para o fim que ela é criada, ela funciona perfeitamente. ela se ajusta àquele mecanismo e ela produz o que tem que produzir. Então, se nós temos uma máquina que é destinada a cortar grama e a colocamos a cortar grama, ela corta eficientemente a grama. O homem é assim também. Quando ele está ajustado às leis divinas, ele faz bem feito aquilo que lhe cabe realizar. Por isso que as pessoas que se dedicaram ao bem durante um longo tempo da sua vida são pessoas pacificadas, pessoas harmonizadas, são pessoas em equilíbrio, são pessoas que irradiam bondade. É inevitável, mas nós temos que lembrar da pessoa de Chico Xavier. Alguém que esteve nesta sintonia das suas ações com as leis divinas. Elegeu o bem como ideal de vida e o seguiu. E ele podia transmitir aquele bem-estar, aquele amor, aquela energia que atraía as pessoas para junto dele, porque ele estava ajustado nesse princípio de realizar o bem, de fazer o bem, de praticar aquilo que faz parte da natureza humana, ser solidário, ser generoso, ser caridoso, ser bondoso, ser complacente, ser firme, mas amorosamente, faz parte da natureza humana. Nós somos feitos para ser assim. Nós fomos criados para nos tornarmos assim. Veja que é processo. Nós não fomos criados bons. Nós fomos criados para nos tornarmos bons. Essa é a nossa destinação. Essa é a nossa razão de existir. Então, dessa forma, nós podemos nos considerar seres ainda não prontos, ainda não acabados. Podemos pensar mesmo que ainda estamos nas mãos de Deus, em um processo de profunda transformação, de profundo refazimento e de construção e de elaboração. Por isso que nós não podemos desanimar quando nós reconhecemos fraqueza em nós, quando nós reconhecemos imperfeição, quando nós reconhecemos limitação. Nós temos que confiar nesses princípios que nos mostram claramente que nós somos destinados a uma vida melhor. Normalmente, quando se põe dessa forma, as pessoas pensam que a vida melhor será a vida material, será a vida confortável, será a vida de regalias, será a vida de facilidades. Mas nós sabemos que nem sempre as facilidades nos trazem essa compreensão, desenvolvem em nós essa predisposição ao bem. Muitas vezes nós precisamos sim passar por provas muito duras, muito desafiadoras, muito exigentes, assim como ocorre numa escola, assim como ocorre numa instituição de ensino. Hoje nós observamos, eu como professor, eu observo isso já há alguns anos, de tanto afrouxamento que tiveram nas exigências quanto ao processo de ensino-aprendizagem, que hoje os jovens já não querem mais se dedicar ao estudo como antes. Poucos ainda compreendem que estudar é um ato que exige, que tem que ter disposição, tem que ter empenho. E nós já começamos a ouvir as notícias bizarras de universidades marcando então reuniões com os pais para instruí-los ou alertá-los de que seus filhos hoje adultos não são capazes de conduzir uma vida acadêmica independente, ainda necessitam de interferências da família. Isso significa o quê? Foi todo o esquecimento de que o processo de aprendizagem, de ensino, ele é exigente. E o indivíduo tem que se ajustar a ele. Então nós vemos por esse exemplo que nós só conquistamos algo verdadeiro, então, só conquistamos realmente algo que faz parte de nós em algum momento, quando aquilo exigiu de nós esforço, dedicação, empenho. E um empenho contínuo, um empenho permanente. E muitos desistem do bem porque tentaram poucas vezes, porque iniciaram muitas vezes uma atividade, se empolgaram quando chegam numa casa espírita e vê todo aquele espírito de trabalho, todo aquele espírito de equipe, de engajamento, sentem-se ali atraídos por aquela realização, aderem, iniciam, mas depois percebem que ali há necessidade de esforço, de dedicação, de empenho, de renúncia, de compreensão, porque as pessoas possuem as suas limitações e abandonam esse esforço do bem e nunca alcançam a realização que ele poderia trazer, porque não insistiram tanto quanto deveriam. O mesmo se dá dentro da nossa família. Nós iniciamos uma família cheio de ideais, de não cometer os erros que os nossos pais cometeram, de não cometer os erros que as outras pessoas que nós conhecemos cometeram em suas famílias. Mas aí nós começamos a cometer os nossos próprios erros com as nossas famílias, porque nós somos imperfeitos e naturalmente vão acontecer esses erros. E aí nós pensamos, o que eu vou fazer para auxiliar a minha família? E aí começamos a buscar o auxílio. Uma das coisas que nós precisamos perceber é isso. Para nós termos a paz no ambiente familiar e ter da família o melhor, nós necessitamos um trabalho contínuo, insistente, permanente. Nós vemos nos nossos dias situações em que as pessoas mal convivem e já desmancham lares. Em poucos meses, casamentos que são desfeitos, porque não há essa disposição de insistir um tanto mais, de buscar entender o que fizeram de errado até então para fazer diferente. Então nós não podemos, pretendendo o bem, desistir facilmente dele. Se nós queremos uma realização de paz, de harmonia, de crescimento com pessoas, nós precisamos entender que temos que dar tempo ao tempo e dar tempo às pessoas também. Precisamos aguardar que as pessoas possam produzir. Assim como as variedades vegetais, cada uma produz ao seu tempo. Há árvores frutíferas que levam anos para produzir resultados. E nós, muitas vezes, não queremos aguardar esse tempo. E abandonamos essas realizações. Então, aquele que deseja o bem, que deseja aproveitar a vida como uma grande oportunidade de aprendizado, deve entender que deve aguardar mais tempo do que as suas expectativas sugerem. Muitas vezes leva-se uma vida inteira para ver resultados das nossas ações do bem. Leva-se muito tempo para a gente conseguir ver que temos ali uma conquista. Por isso que tudo que envolver realizações para o progresso, para o crescimento espiritual, não vamos achar que será em um dia, em uma semana, em um ano. É algo que deve haver uma insistência de nossa parte. Mas insistir naturalmente com sabedoria, observando as circunstâncias, observando o quanto algo é promissor, o quanto algo pode realmente render em resultados. E não abandonar essas tentativas de realização, não deixá-las assim facilmente, porque nós muitas vezes deixamos a colheita para os outros. Não percebemos que nós já podíamos estar experimentando hoje os resultados do nosso bem. E abrimos mão de situações, de posições na vida que por falta de maturidade, por experiência que não temos, por precipitação, por sermos muito exigentes ou orgulhosos, nós acabamos não colhendo os frutos do nosso trabalho. Então, quando identificamos que estamos sempre trocando de situações na vida, estamos sempre abandonando um trabalho porque ali tem conflito com as pessoas e nós não queremos e partimos para outro. E ali encontramos outras dificuldades e partimos para outros diferentes. E assim nós vamos nesse processo. E nós vamos abandonando oportunidades valiosas. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar a vida inteira no mesmo emprego. Mas nós temos que verificar até que ponto os nossos esforços ali não deram os resultados. Isso vale também para as outras realizações, como a família. Muitas vezes nós teremos que aguardar anos até ver o resultado da nossa educação junto aos filhos. E nós ouvimos, às vezes, de pais, de crianças pequenas, dizendo coisas absurdas, como: eu não sei o que fazer com meu filho. Eu preferia não tê-lo. Eu preferia entregar para a avó, para o pai, para a mãe, para não sei quem, para cuidar e orientar. Quando a gente já se põe dessa forma, de que nós não queremos uma responsabilidade que nos cabe, que nós queremos afastar aquilo de nós, nós já estamos predispondo ao fracasso. Nós já estamos criando as condições para que não dê nada certo mesmo. Porque nós sabemos que tudo depende muito da forma como nós encaramos a situação. Se eu rotular qualquer situação da vida como incapaz, ou que eu sou incapaz de solucioná-la, ela será uma situação sem solução. Se eu rotular qualquer obstáculo como intransponível, ele será. Porque depende muito do quanto eu acredito nas minhas forças e o quanto eu acredito nas forças divinas que me sustentam para saber se eu consigo superar um obstáculo. Quando Jesus disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós diríamos às montanhas, saiam daqui e vão para lá, ele não estava falando de montanhas materiais. Ele não estava falando de montanhas de pedra, de terra. Ele falava das montanhas da vida, dos problemas, dos impedimentos, das dificuldades. E ele disse que para vencê-las era necessário fé. Era necessário acreditar nesse potencial. Porque vejam, nós fomos colocados na vida não aleatoriamente. Ninguém jogou dados para nos colocar nessa condição que nós estamos. Sabemos que as leis divinas são sábias, são justas, amorosas. Então, se ela nos situou hoje numa situação que não é muito confortável, não é a que nós desejamos, o que nós vamos entender? É que ali tem algo a aprender. Ali tem algo a descobrirmos sobre nós mesmos. Ali tem algo que nós temos que descobrir o que nos cabe fazer por aquela situação. Então nós temos que já começar acreditando que vivemos naquele contexto porque ele é pertinente a nós. Ele faz parte da nossa história. E temos que descobrir o que nos cabe realizar ali. E temos que ter uma disposição de aprender de verdade com a situação. Porque na maioria das vezes, o que nós fazemos com as situações da vida? Na maioria das vezes, nós nos colocamos como sabendo exatamente o que deve ser feito, nos colocamos como estando certos e os outros errados. E que a nossa tarefa é a de convencer a outra pessoa a seguir os nossos passos e de que tem que seguir as nossas diretrizes. E aí surgem os conflitos. Normalmente nos lares são assim. Há um desentendimento porque um não é capaz de entender e compreender o outro. É por isso que surgem conflitos entre as pessoas e surgem desentendimentos. Porque nós não somos capazes de entender o outro e de aceitá-lo como ele é. E de reconhecer que não terá que ser com as nossas imposições que nós iremos sempre resolver as questões. Embora existam situações na vida que nós tenhamos que ser firmes, sim. Há situações que não há como discutir. Por exemplo, se o seu companheiro ou a sua companheira optar por uma relação fora desse matrimônio, é algo que não é discutível. É algo que não é aceitável, embora possa se perdoar e buscar a reconciliação. Mas não se pode admitir, por exemplo, que a pessoa tenha duas famílias, dois lares. Isso é algo inegociável. Mas na maioria dos conflitos não surgem por essas questões. Surgem por outras, porque um quer determinar o modo de ser do outro, porque um quer tolher a personalidade do outro, porque um quer impedir a liberdade do outro. Em relação aos filhos também, se o seu filho vai dizer para você, pai, eu vou usar drogas, você não vai negociar isso, você não vai dizer, ah, tudo bem filho, você é dono do seu destino, você vai lutar contra essa situação, mas você não vai lutar, por exemplo, batendo no seu filho, porque vai ser a forma ideal para ele encontrar uma justificativa e fugir do lar. Então não será através do conflito, da agressão, que nós encontraremos a solução desses problemas. Será através de uma boa vontade, de uma disposição, de uma predisposição a tentar ajudar o outro, a realmente estar à disposição para ajudar o outro a se conscientizar dos seus erros. Isso vale para os dois exemplos que eu citei e qualquer situação da vida. Se nós tentarmos ajudar alguém com a briga, com a discussão, com a agressão, nós estamos nesse caminho do bem? Nós estamos nessa prática do amor, nessa vivência de caridade? Não. Não estaremos assim. Nós estaremos, na verdade, nesses velhos processos que já arrastamos há muitas reencarnações, de conflitos, de brigas, de imposições. Nós precisamos encontrar uma nova estratégia na vida presente para solucionar os nossos conflitos. Porque a fórmula antiga, que é a da imposição, da briga, da discussão, do tolhimento, da perseguição, da cassação dos direitos do outro, ela gerou todo esse quadro de dor e sofrimento que nós conhecemos. Ela aproximou de nós só o desequilíbrio. Nós temos que encontrar hoje, então, uma nova forma de ação. Que será essa do bem? Que será essa do entendimento? Que será essa do convencimento? Mais amoroso, aquele que aproxima, aquele que une, aquele que agrega, aquele que nos faz sentir ali companheiro do outro. Às vezes enfermeiro dele, às vezes professor, às vezes cuidador e às vezes companheiro que caminha realmente. Mas para isso nós temos que ter uma disposição de silenciar em nós a nossa agressividade, de calar em nós os nossos ímpetos, de querer dominar as pessoas e situações, de querer impor. E para isso nos cabe refletir mais antes de falar e agir, pensar mais, porque muitos desequilíbrios que surgem nos relacionamentos, eles surgem por impulsividade. Porque nós criamos uma ideia sobre a situação e passamos a agir prontamente por essa ideia. E nem percebemos que muitas vezes essas ideias nem são tão nossas assim. Elas são influenciadas por espíritos perturbadores, obsessores, que querem atrapalhar a nossa experiência ali. Querem nos conduzir e nos sugerem ideias e passamos a seguir essas ideias. Por isso que a melhor forma de buscarmos uma orientação para saber o que fazer é através da oração. Porque nesse mecanismo nós vamos ser capazes de, abrindo o nosso coração a Deus, de pedindo auxílio, de receber a resposta, de receber o estímulo positivo para saber como agir na hora certa. Ah, nem tinha visto. Obrigado. Porque muitas vezes não sabemos como agir, por quê? Não criamos a predisposição, não criamos essa abertura na nossa mente para receber ideias diferentes. Também não adianta a gente fazer a oração assim a Deus dizendo: Senhor, me mostre como eu vou fazer o meu filho agir como eu quero. Tem que pensar primeiro se o seu quero é o ideal. Talvez o seu filho esteja num outro problema mais simples e você cria um problema imenso, cria um conflito imenso. Ele quer escolher a profissão A, mas você quer a profissão B para ele. E ele não entende que a sua escolha também possa ser válida, mas ele quer seguir o caminho dele. E aí você pede a Deus, me ensina ele a convencer o meu filho a seguir o meu ponto de vista. Você não vai obter resposta, porque Deus não vai mudar o livre-arbítrio do outro. Nós temos que pedir a Deus sempre a sabedoria para julgar o que realmente deve ser feito em cada dilema da vida, não para que se sobressaiam as nossas opiniões, os nossos desejos, a nossa vontade, mas para que a gente tenha sabedoria para saber o que realmente devemos fazer. Para realmente percebermos o que nos cabe, porque muitas vezes nós nem temos que agir, muitas vezes nós nem temos que fazer nada em muitas circunstâncias da vida, cabe-nos apenas continuar o nosso trabalho, cabe-nos apenas continuar no bem, e os resultados virão, virão porque são árvores que demoram mais para crescer, que são plantas que demoram mais para produzir, mas ainda assim elas precisam de cuidado. Então há situações da vida que nós vamos precisar aguardar a solução que cabe unicamente às leis divinas, que cabe unicamente a Deus. Mas enquanto isso, nós temos que nos munir de fé, de confiança, dessas certezas que vão iluminando o nosso caminho escuro de incertezas. Porque a fé ela deve ser isso, como um clarão que nos orienta quando nós não vemos perspectiva no caminho, quando não vemos além, quando não conseguimos ver muito além. A fé é aquilo que vai nos guiar nessa caminhada para que a gente não desvie do caminho, continue no mesmo caminho. para que a gente não tropece nos obstáculos. E a fé a gente nutre como? Como todas as outras potencialidades humanas. É pelo exercício, é pela busca, é por refletir nela, é por estudarmos, é por buscarmos o conhecimento que alimenta essa fé, é por mantermos firme essas ideias dentro de nós, cultivando-as. E isso se faz com leitura, com meditação, com presença na casa espírita, com frequência às reuniões. É isso que vai nos alimentando e vai nos dando a força. E nós percebemos, após um longo tempo, os resultados dessa vivência. Quantos conseguiram atravessar longos períodos de lutas, de dificuldades na vida, porque nunca perderam a sua fé, porque nunca abandonaram a crença naquilo que elas reconheceram como válido na vida e não desistiram dos ideais. Ontem ainda conversava com uma senhora num outro centro que eu fui, e que rapidamente então ela contou a sua história e falou da sua vida, das suas lutas. E a única coisa que ela teve realmente que a sustentasse, porque não tinha nem a proximidade de familiares, não teve facilidades materiais, mas o que sustentou ela durante longos períodos da sua vida foi a fé que ela nutria. A certeza de que ela estava no caminho certo, mesmo aguentando as dificuldades da vida material, as dificuldades que o marido criou, que era uma pessoa amada, mas ainda assim havia trazido problemas para ela. Mas ela, por estar certa de que ela tinha um compromisso com a sua família, com seus filhos, que ela não poderia jamais abandonar esses compromissos, nutrido pela sua fé, pela sua confiança em Deus, ela venceu inúmeros obstáculos e conseguiu encaminhar os seus filhos, a sua família, e conseguiu ser o apoio, o esteio. Então veja, algo que muitas vezes a gente pensa, a pessoa precisa ter muito conhecimento, precisa ter grandes cabedais de conhecimento, precisa ter muitos recursos para viver bem na vida, não. Todos os recursos que nós precisamos para sairmos vitoriosos nessa existência estão exatamente em nós, tudo. E nada é exterior. Tudo que nós temos para nos fazer vitoriosos como espíritos em evolução, nós já temos, está à nossa disposição. Ah, mas a minha vida materialmente é tão limitada. Mas quem disse que a vida de quem é muito rico é fácil? Ela é, muitas vezes, uma vida cheia de tropeços. Ah, eu não sou tão desenvolvido, eu sou meio feinho, sou meio limitado, não sou muito inteligente. Mas quantas pessoas hoje que são elegidos como belos, como pessoas inteligentes que se destacam, se perdem facilmente nesse contexto que nós vivemos. Criam provas dolorosas para o futuro, porque atraem situações que muitas vezes não são capazes de lidar. Então a facilidade nem sempre ela é algo positivo na vida do espírito. Tanto é que nós temos pelas comunicações os espíritos relatando que o que eles querem e pedem quando estão do lado de lá, ou seja, nós mesmos, o que nós pedimos é o corpo não tão bonito, é o corpo não tão saudável, é a vida cheia de desafios. Por quê? Aqueles que pedem as facilidades, quando eles são conscientes das dificuldades, eles pedem porque eles sabem que eles vão precisar desenvolver habilidades que estão há muito para serem desenvolvidas, mas eles sabem os grandes riscos. E até mesmo aqueles que não querem reencarnar. André Luiz traz esses relatos de espíritos que ficam temerosos de imaginar voltar para esta luta do mundo material, porque sabe que não importa a situação, ser rico, ser belo, ter grande inteligência, não é garantia de êxito na vida para ninguém. Então nós temos que começar a admitir que a nossa condição, qualquer que seja ela, é a ideal, é a melhor que a sabedoria divina encontrou para nos situar nessa escola abençoada que chamamos Terra. E nós temos que abençoar essa vida todos os dias, exercendo uma gratidão imensa ao Pai por Ele nos ter propiciado isso. Pudessem os espíritos desencarnados agora aqui dizer o valor que tem um corpo material e uma vida material como a nossa, eles confirmariam isso que eu estou dizendo. Eles afirmariam todos em coro: amem profundamente esta vida, valorizem profundamente essa experiência atual, porque ela é valiosíssima. Ninguém no mundo pode ser classificado como inexpressível, como desprezível, porque todos somos filhos do Altíssimo. Todos somos obra-prima da criação divina. Cada um num estágio, cada um numa condição. Então nós não podemos menosprezar a vida que nós temos. Nós temos que valorizá-la muito, porque ela é a vida ideal que nós temos. Isso não significa que nós não vamos procurar o progresso, a melhoria, novas situações que nos favoreçam. Porque é nesse processo que nós crescemos, que nós evoluímos. É aí que a vida passa a fazer sentido. Não na acomodação, não na aceitação pura e simples, porque está com preguiça de buscar algo além. A aceitação não é acomodação. Aceitação é a gente lutando, se esforçando e reconhecendo que o momento nosso virá. Isso é aceitação. Acomodação é a gente falar, não adianta fazer nada porque eu não vou ter resultado nenhum mesmo, porque eu nasci para ser assim. Não. A aceitação verdadeira é esse princípio que nos faz continuar trabalhando, lutando, sonhando, idealizando, buscando aquilo que é digno, aquilo que é correto, mas sem esmorecer, sem revoltar-se contra a vida, sem permitir que o nosso cansaço, a nossa dor, possa se tornar razão para agredirmos os outros. Porque muitos se justificam assim, de que são de tal forma ou de uma certa maneira, porque são muito sofridos. Isso é um bom recurso para a gente justificar o porquê as outras pessoas erraram, mas para nós ele não é muito bom. Não é muito adequado a gente encontrar justificativas o tempo todo para as nossas imperfeições. Porque dessa forma, nós tiramos de nós a possibilidade de melhoria. Nós tiramos de nós a possibilidade de progresso. Porque quando a gente não reconhece a nossa necessidade de mudança e atribuímos então aos nossos desequilíbrios a outras situações da vida, nós não reconhecemos o que precisa ser mudado em nós. E aí bloqueamos o nosso progresso. Então vamos atribuir as dificuldades que alguém cria às suas condições de vida? Isso é como um recurso para desculpá-las. Mas para nós mesmos, nós vamos considerar que temos que estar sempre fazendo o melhor. Nos perdoando, nos desculpando quando erramos e sempre com a disposição de recomeçar. Sempre com a disposição de fazer nova vida, porque ela pode ser nova sempre. Porque depende essencialmente daquilo que nós cremos a vida como será. A vida que nós pretendemos, ela já existe dentro da nossa mente. A vida que nós queremos ter, ela já existe em potencial dentro de nós. E nos cabe realizá-la, nos cabe buscá-la. Então confiemos todos em Deus, em sua justiça. Peçamos a Jesus, esse grande mestre, esse ser crístico, tutelar do nosso planeta, governador deste planeta, que ele sempre nos inspire estas reflexões e tenhamos fé e confiança. Não permitamos jamais que notícias, que ideias, que coisas que correm no dia a dia, tirem de nós a força e a alegria de viver. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, cheia de paz, de harmonia, de realizações, e que Jesus esteja ao lado de cada um. Muito obrigado.